Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Vou caminhando cada dia com paz e alegria. Para mim o viver é Cristo. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Para a salvação de todos. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Vou caminhando cada dia com paz e alegria. Para mim o viver é Cristo. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Para a salvação de todo que crê. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder.